Olá, Mazucci. Olá, ouvintes do teu blog. Mais uma vez estamos aqui trazendo uma reflexão e uma análise para aqueles que nos acompanham. Eu quero falar hoje sobre alternância de poder e transparência. No Brasil, nós vivenciamos desde 1996 a possibilidade de reeleições ao cargo do Executivo. Isso foi uma alteração feita na Constituição pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. E eu diria que essa possibilidade trouxe alguns ganhos, mas trouxe também algumas dores de cabeça muito grande para a população de um modo geral. Se a gente falar que 4 anos talvez seja muito pouco tempo para poder organizar uma prefeitura, para poder implementar políticas públicas, né, dentro de um governo, ou para poder acabar com alguns gargalos numa estrutura federal, 8 anos talvez seja muito tempo para quem não consegue resolver esses problemas. A questão toda é que o chefe do executivo, quando assume o cargo, quando vence uma eleição e que tem a possibilidade de sentar naquela cadeira que manda e pegar naquela caneta que define, passam a trabalhar quase que 90% deles exclusivamente para a sua reeleição. Bom, isso é o que nós temos presenciado no Brasil afora, certo? Só que sempre que há uma reeleição, há o que a gente chama de falta de transparência. É muito difícil um candidato reeleito vir a público e apresentar, por exemplo, as suas contas, né? Demonstrar abertamente onde foi gasto os recursos, onde foram investidos. Raramente isso acontece, né? O que é mais comum é quando alternância de poder, e aí a alternância de poder é aliado à transparência. A alternância de poder, o novo mandatário assume e escancara as contas públicas, mostrando para a comunidade como encontrou, né, seja a prefeitura, o governo ou o país. Isso não é diferente do que está acontecendo hoje em Taquara, né? A nova mandatária assumiu e está escancarando algumas coisas que não estavam em conformidade com o pensamento da população de um modo geral. Muitos aluguéis, muitos contratos de serviços, muitos contratos em confiança. E isso tudo são recursos importantes que são utilizados e que muitas vezes não voltam em retorno, em benefício da própria comunidade. Agora, isso só é possível a gente fazer dessa análise porque houve alternância de poder. Se não tivesse havido alternância de poder, muito provavelmente todas essas questões estariam sendo jogadas para debaixo do tapete e nós estaríamos vivendo o dia a dia sem saber de nada do que estava acontecendo dentro da administração. É importante que a gente tenha essa análise, né? E por isso é importante que o cidadão participe do controle social, que o cidadão entenda como funciona o orçamento, entenda onde são gastos os recursos públicos, né? Isso faz parte da cidadania, é muito importante, né? Eu sei que pode ser um tema chato também muitas vezes, né? Especialmente para aqueles que enchem a boca para dizer que não gostam de política. Mas a política é essencial. A política, ela está no nosso dia a dia e ela compõe tudo o que nós fizemos. Desde a nossa qualidade de vida, impactando no preço da comida, né? No preço do entretenimento, na nossa mobilidade, enfim. Então é importante a gente estar atento a essas questões. A alternância de poder, então, traz transparência. Transparência essa que a reeleição nem sempre traz. Isso é algo para a gente se pensar, né? Isso é algo para a gente analisar. Isso que eu gostaria de comentar com vocês no dia de hoje, tá bem? Vamos ficar atentos como que o nosso dinheiro é gasto e é investido, tá bom? Um forte abraço, Mazuti, a todos vocês, paz e bênçãos.